saiu e a nuvem se foi. Não quero pensar no que já passou. Amanhã vai chover e vai ser tão bom quando a chuva cair. Eu vou ficar pra me molhar. Eu vou ficar pra me molhar. Não vou tomar meu café. Eu vou sair sem saber onde ir. Não quero pensar no que já passou. Amanhã vai chover e vai ser tão bom quando a chuva cair. Eu vou ficar pra me molhar. Eu vou ficar pra me molhar. Eu vou ficar. Tenho medo de não lembrar. cabeça. Esqueça, eu só não quero que aconteça e que eu não tente me enganar. Não vou deixar você mentir, não vou deixar você fugir, não vou deixar, não vou deixar. Não vou deixar você mentir, não vou deixar você fugir, não vou deixar, não vou deixar. Legal, mas mesmo assim eu vou. Deixa-me levar. Deixa-me levar. só me faz sofrer. Baby, baby, não aguento mais viver assim, só me causa dor. Não suporto a sua ausência e o silêncio no meu quarto escuro. Conviver sem sua essência faz doer no meu peito. Baby, baby, quero me aquecer no teu amor. Baby, baby, não sei mais viver com essa dor. Baby, só me faz sofrer. Baby, baby, não aguento mais viver assim, só me causa dor. Não suporto a sua ausência e o silêncio no meu quarto escuro. Conviver sem sua essência faz doer no meu peito. Baby, baby, ficar assim. pedindo pra ficar. Fiquei aqui sem saber onde estou. Será que amanhã vai chover? Eu não sei se suporto mais um dia esperar. Que o tempo me devore e eu não possa respirar. Mas eu não vou mais fugir, sei que ainda vou sofrer. Essa noite vai ser longa e eu não quero enlouquecer. Tenho medo de sorrir pra não chorar. Tenho medo de dormir e não sonhar. Quando o sol brilhar, me espere, amor. Onde quer que você for, eu vou. Quando o sol brilhar, me espere, amor. Onde quer que você for, eu vou. Suporto mais um dia esperar. Que o tempo me devore e eu não possa respirar. Tenho medo de sorrir pra não chorar. Tenho medo de dormir e não sonhar. Quando o sol brilhar, me espere, amor. Onde quer que você for, eu vou. Quando o sol brilhar, me espere, amor. Onde quer que você for, eu vou. Mas se você... essa história é assim. Há muito tempo antes de mim. Tudo bem, a gente paga pra ver. Tudo zen, sem nada pra resolver. Cantar e andar e cantar. eu que vejo. No espelho um desejo de cantar. Vou sair por aí e viver os meus sonhos. Mas eu te mando um beijo.